usuário inglório, mórbido calculista. Compromete sua alma, joga o laço da patifaria fria. Sombria proposta da era soberba que devora a cabeça vazia de segunda a sexta-feira. Ser humano perdeu pra mentira, verdade provoca homicídio. Se entrega as mortos, vagam na terra, dando passo ao precipício. Míssil destina a favela, explode vidas inocentes que preferiu ficar na desgraça, vivendo na bosta. Malditos doentes, tem que bater de frente pra fazer valer a pena. Ser a voz dos excluídos contra atacar o sistema, entenda. O apocalipse não é ficção, é a consequência da tecnologia, projeto blibi, escravidão da ciência. Demência da mente opaca atrai, guerra implanta faça. Pacata vida sem graça merece a ira das sete taças. Patifaria, mundo caótico cheio de idolatria. Vai seguindo pro abismo, se afundando numa de agonia. Vida prossegue, caminhando a ponta do cais, se curvando ao que acontece com aberrações. Patifaria, mundo caótico cheio de idolatria, vai seguindo pro abismo, se afundando numa de agonia. Vida prossegue, caminhando a ponta do cais, se curvando ao que acontece com aberrações mentais. Na beira deste abismo, mundo instintivo, maldito, sinistro, jaz disso. Conflito, martírio infinito, nega paz de espírito. Bola plano, proposto, desgosto, satisface, é louco. Acorda com a corda no pescoço, depois decomposto. Débitos aos méritos, vermes se baseiam em política. Sonoplastia médica, blasfema por trás da estética. Aplausos da plateia, apaga os holofotes, cerca. Fecha a porta, nos boicota, explode o peito, sangue seca. Agora não tem mais volta, se expondo na revolta ou no mal. Você não está só no projeto, o diabo é a pólvora. Armadura que estanca os cortes, sinais te levam do sul ao norte. Ampulheta sufocada, no deserto me sinto mais forte. Vivo nisso, meu calendário é uma roleta russa. Bala perdida, leva outra criança abraçada a um urso de pelúcia. Selva de foco, soldados feridos, pausa pro blitz, se sirva comigo. Na sede do sangue alheio, retirado aos abutres servido. Campo minado, me inspira ao nada, demência da mente contaminada. Sete pragas derramadas, justiça ao fio da espada. Patifaria, mundo caótico cheio de idolatria. Vai seguindo pro abismo, se afundando numa de agonia. Vida prossegue, caminhando a ponta do cais, se curvando ao que acontece com aberrações. Patifaria, mundo caótico cheio de idolatria. Vai seguindo pro abismo, se afundando numa de agonia. Vida prossegue, caminhando a ponta do cais, se curvando ao que acontece com aberrações mentais.